se permitir, meu irmão, porque as verdades do céu elas já estão liberadas, elas já estão dispostas sobre nós. Não é uma nova revelação, não é uma novidade no reino dos céus isso. É apenas a igreja entendendo e fluindo naquilo que já foi estabelecido desde antes da fundação da terra sobre nós. Filho do Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Aleluia. Senhor, quero, Pai, eu quero clamar a Ti nessa manhã, Deus. Senhor, como está escrito lá em Lamentações, no capítulo 5, versículo 21, Senhor. Restaura-nos para Ti, Senhor. Restaura-nos para Ti, Senhor, para que voltemos e renova os nossos dias, Pai, como os de antigamente, Deus. Restaura a posição da Tua igreja, Senhor. Senhor, nós estamos aqui como Mefibosete aos Teus pés. Tu és o Rei. E nós somos uma igreja aleijada. Uma igreja que é como um cão morto. Mas ainda assim o Senhor olha para nós. E o Senhor quer nos restaurar essa manhã. O Senhor quer nos reposicionar. O Senhor nos ensina a entrar confiadamente, sem medo na Tua presença. Para que nós possamos entrar, Deus. Para que nós possamos entrar nessa realidade. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus irmãos, a história de Mefibosete é uma história incrível. Se você não conhece Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era o melhor amigo de Davi. E Jonatas era filho de Saul. E quando Saul foi morto, e os seus filhos mortos, inclusive Jonatas, a ama de Mefibosete era um bebê, criança ainda, ela foi fugir com ele, para que ele não fosse morto. Só que quando ela pegou Mefibosete, na pressa de sair correndo, ela pegou e deixou Mefibosete cair na mão dela. E quando Mefibosete caiu, ele quebrou os dois pés. Então, Mefibosete, ele ficou num lugar retirado, ele ficou nessa cidade que se chama Lodebar. E a ideia desse nome, Lodebar, ele fala de um lugar de esquecimento. E sabe, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre posicionamento hoje. Porque olha só, Mefibosete, meu irmão, Mefibosete não era um cara qualquer. Mefibosete, ele era um príncipe por direito. E Mefibosete, ele estava vivendo num lugar de esquecimento. Ele estava fora da posição que ele tinha por direito. E sabe o que acontece, meu irmão? Essa é a realidade hoje nossa como igreja. Meu irmão, nós somos uma igreja. A igreja era uma nobreza por direito. Mas, meu irmão, a gente vive à margem daquela que é a posição que Deus colocou pra gente. E, cara, essa mensagem é muito especial pra mim. Vou falar pra vocês. Cadê a Jayce? Nossa, tá aqui minha fé. Cara, eu ia falar de uma outra coisa hoje. E na sexta-feira eu tava orando na minha casa, tarde. Porque eu estou num momento, assim, na quinta eu começo, então eu saí de uma empresa, estou indo para outra. Então eu tava à tarde na sexta-feira em casa. E eu tinha um tempo que tava orando. E Deus começou a falar algumas coisas comigo sobre posicionamento, sobre, na verdade, reposicionar. E eu estava aqui noturno e uma hora estava adorando aqui, eu estava com o violão aqui, e eu comecei a falar, Senhor, nos reposiciona, tudo mais. Eu falei, cara, eu tô achando que eu preciso pregar essa palavra domingo, que eu sabia que eu ia pregar hoje. E eu falei, cara, de repente avisa a minha, porque, cara, já é sexta. Outra mensagem já estava no filé, assim, meu irmão. Eu falei, cara, vou dormir no sábado, né? Porque meu irmão falou assim, ó, não tem como você me pregar, não sei se acontece com todo mundo. Meu irmão, comigo é insônia e dor de barriga, cara. Meu Deus do céu. E eu falei, cara, vou dormir, vou estar bem no culto. E aí eu falei, acho que é viagem minha. E tava tendo um turno de oração aqui. E bem no finalzinho o pastor ainda falou, alguém quer falar alguma coisa? Rapaz, veio a agência aqui e falou, olha, eu quero falar para vocês sobre nós nos posicionarmos em Deus. E a intimidação tá tirando a gente assim, cara, nessa hora começou a falar, é de Deus isso, cara. Isso é muito de Deus, filho. E essa palavra foi muito de Deus, cara. Isso, uau, cara, que bacana. Por isso que, meu irmão, a gente tem que se mover, como a gente estava falando no começo. Cara, porque às vezes a gente fica assim, ó. Meu irmão, não quer liderança, assim, ó. Seja, são pessoas mais importantes. Não é, cara, não dá. Isso é viagem. Mas às vezes a gente fica ali na dependência, a gente fica pensando, cara, quero. Ah, deixa que os profetas profetizem. Cara, a palavra fala assim que todos profetizamos. Amém. Cara, vocês têm que profetizar, meu irmão. E vocês não sabem, cara, como é do céu. Pra quem às vezes senta profetizando, cara, você ouve, cara, uau, isso está enchendo meu coração. Cara, foi muito rema essa palavra. E eu tenho entendido, meu irmão, nesses dias que Deus, ele precisa colocar a gente de volta no lugar que ele estabeleceu para a gente. E é o que Davi está fazendo, olha só. Um rei, ele pega um príncipe que está fora da sua posição e ele traz de volta e fala, cara, você vai comer da minha mesa. Você vai comer da mesa real, que é o seu lugar por direito. Imagina, você fala assim, igreja, vocês estão fora daquele lugar que eu estabeleci para vocês, hoje eu quero trazer vocês de volta para esse lugar. Amém. E sabe o que acontece, meu irmão? Para a gente poder falar um pouquinho disso, a gente precisa entender um pouquinho só da relação de posição que a gente ocupa e propósito. Eu prometo que eu vou ser breve nisso. Como sempre eu sou breve em todas as coisas. Você me ouve, você sabe que eu sou breve em tudo, né? Mas você tem que entender que você tem um propósito para ocupar. Tem um propósito que Deus projetou para você. Eu preciso colocar o microfone mais perto. Então tem um lugar que Deus projetou para você. E por que Deus projetou um lugar para você? Porque nesse lugar que Deus te estabeleceu é o lugar onde você consegue fluir. É por isso. É por isso que Deus te colocou em determinado lugar. E às vezes você pergunta, por que eu estou nesse lugar? E pessoal, nesse lugar, cara, é porque é nesse lugar que você está que você flui. Então Deus fala, cara, enquanto você não estiver no lugar que eu projetei para você, o seu fluir é limitado, irmão. Então Deus, ele quer que a gente flua plenamente. Deus, ele quer que a gente consiga expandir. Porque posso falar, meu irmão, Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu uma personalidade, Deus te deu um coração. E ele funciona num lugar assim, são as coordenadas perfeitas. Você fala, uau. Uma vez eu estava falando com o Jorge, né? Antes do Jorge casar, quando o Jorge era solteiro, ele falou, vamos viajar. E depois que, cara, aí quando ele falou, mano, fiquei noivo. Acabou a viagem. Irmão, quando eu quero ficar noivo, acabou a viagem. Uma vez eu falei com o Rafa, vamos pro Caribe, ele, vamos. Aí depois ele falou, ih, cara, a gente tirou visto, na época precisava tirar visto. Ele, meu, eu vou casar, cara, já era. Aí eu falei pro Jorginho, ele falou, meu, vamos lá pro Chile, no deserto da Atacama, cara. Vamos pegar um trailer, né? O Jorge começou a mandar umas fotos, ele falou assim, cara, lá no deserto da Atacama é o lugar onde você tem a visão mais completa de todas as constelações. Cara, eram incríveis as fotos. Eu falo, uau, cara. Meu, aquele lugar. Se você é um astrônomo, cara, qual lugar você vai conseguir ver tudo? Cara, vai lá pro deserto da cama, irmão. A olho nu, cara. Você olha nu? Ah, então, que bom. Já confirmei pra falar besteira. Mas, cara, tem lugares onde coisas acontecem. Então, quando Deus ele prepara um lugar pra você, porque ele fala, cara, nesse lugar, o meu filhote ali, o Luquinhas, lá ele consegue ser tudo aquilo que eu sonhei para ele. É por isso que Deus prepara para a gente um lugar. Sabe, uma história que ilustra bem isso é a história de Esther. Meu irmão, vou falar para você, é muito engraçado. Porque sempre que eu prego, eu sempre falo das mesmas pessoas, cara. Eu não entendo porquê. Eu sempre falo de Esther, eu sempre falo de Davi, eu sempre falo de... Não sei porquê, meu irmão. Acho que é porque eu preciso ler mais a Bíblia, não sei. Mas a história de Esther ilustra bem isso. Porque toda a trajetória da vida de Esther preparou ela e ela tinha um lugar que Deus estabeleceu para ela, que era o palácio. Então elas falam assim, cara, Esther nasceu para ser uma rainha, ela nasceu para governar. E mais do que isso, dentro do lugar dela, ela tinha um destino, um propósito bem definido por Deus, que era libertar o povo hebreu quando houvesse a sentença de morte para eles. E toda a história de Esther transcorreu para que um dia ela estivesse no palácio e para que um dia ela tivesse a oportunidade de trazer livramento para todo mundo. Cara, e naquela hora ela fluiu no propósito dela e aconteceu. Cara, essa é a hora que Deus fala, uau, é isso, eu criei ela para isso e chegou nesse dia, aconteceu. Ela deu luz ao destino dela. Ela cumpriu com aquele que era o propósito da vida dela. Cara, é isso que Deus fala pra gente. Olha, quando eu coloco você num lugar, existe um propósito específico pra você. E meu irmão, você precisa entender que nesse propósito específico de Deus, você, e só você em toda a terra pode cumprir esse papel. Existe um lugar em Deus que só você visita, mas nenhuma outra pessoa vai poder fazer. Só que se a gente estiver no lugar errado e na hora errada, a gente perde. Passou a chance, meu irmão. Porque eu posso falar, o propósito, ele fala de Deus, mas ele fala basicamente de mim. Por que eu digo isso? Porque Esther, por um momento, ela quase perdeu a chance. Porque ela sentiu, como disse a gente aqui na sexta-feira, intimidada. E a intimidação tira a gente da nossa posição. Porque ela falou assim, Mordecai falou, Esther, negócio seguinte, veio o decreto contra a gente, amanhã vai matar todo mundo, logo mais vai matar todo mundo. Então é o seguinte, está na hora de você ser rainha. Você chegou aí, você fazer isso, agora é a hora. E ela falou, sabe o que acontece? O rei não me chama, porque era assim, meu irmão, o rei tinha que chamar a pessoa para entrar na sala real. Se ele não chamasse, ninguém podia entrar sem a chamada do rei. Então, se a pessoa entrasse e o rei não gostasse que ela entrasse, ela morria. O novo padrão era que todo mundo morresse. Mas quando o rei, ele dava um boi, ele dava uma colher de chá, né? O rei vai dar a colher de chá. E o que ele fazia, o rei? O rei pegava e ele estendia o cetro dele. Então aquilo era um sinal que aquela pessoa estava autorizada a entrar. Então ela falou assim, olha, Mordecai, o rei não me chama faz tempo que eu não vejo ele, eu não sei o que vai acontecer, então eu acho que esse não é o melhor caminho. Por um momento a intimidação foi tirando ela do propósito dela, e Mordecai falou, e olha porque eu digo que o propósito diz basicamente algo a nosso respeito, ele falou, olha Esther, o negócio é o seguinte, se Deus for libertar o povo, meu irmão, vai ser através, chamou até com o meu irmão, chamou, brother, se Deus for libertar o povo, vai ser através de você, Esther, ou vai ser de outro jeito, mas eu digo uma coisa, o povo vai ser livre. Agora, se você não der luz ao seu destino, triste será o seu fim. Aquilo dizia mais respeito a ela do que a todo mundo. Porque ele falou, cara, Deus é Deus e Deus vai libertar a gente. Então olha como o propósito é importante para você, meu irmão. Ele diz respeito a Deus, mas meu irmão, Deus é muito soberano. Ele é mais do que soberano. Cara, eu não sei explicar. Meu irmão, Deus é tão soberano, se ele quiser, ele até é. Porque ele pode, porque ele é Deus. Porque Deus faz o que ele quer, meu irmão. Se Deus quiser quebrar uma regra, ele pode quebrar. Claro, ele é Deus. Você fala, não, Deus não quebra a regra. Cara, você está quebrando a soberania de Deus. E se Deus quiser fazer algo que está fora da Bíblia? Cara, Deus é maior que a Bíblia, irmão. Ele fez a Bíblia. A eternidade, a palavra fala que ele é o pai da eternidade. A eternidade é a filha dele, meu irmão. Ele pode, porque ele é Deus. Mas olha só. Ele escolhe que nós sejamos participantes do propósito dele. Por isso que o reino, ele é vivo. O reino, ele é orgânico. O reino, ele é funcional. Porque Deus vai encaixando as peças e você faz parte dela. E Deus tem um propósito para você. E aí, de repente, se eu fosse discorrer sobre um propósito de cada um, primeiro que nada tem. Segundo que eu posso falar, nem eu sei. Você que sabe, meu irmão. Ou se você não sabe, não, gasta um tempinho lá para você entender um pouco mais. A gente está tentando entender, eu também estou tentando entender o meu irmão. Deus é muito maravilhoso e muito grande para a gente. Uma vez eu olhei uma coisa que eu até anotei aqui, que o Bono Vox falou. Ó, esse profeta é bom, hein? Bono. É muita heresia, né? O pastor vai me matar aqui. E sabe, quando eu faço as heresias, o pastor não está aqui, o pastor Vinícius, né? Mas o pastor ainda está lá. Mas depois é o seguinte, eu falo agora do Bono, depois a gente fala de algum pastor, aí a gente empata tudo, né? Mas olha que legal, ele falou assim, ó, as pessoas estão felizes em irem para o céu quando morrerem. Mas eu não acho que esse seja o nosso propósito. O nosso propósito é trazer o céu para a terra. Uau! Meu irmão, preciso ouvir mais do tio. Não, estou brincando. Cara, assim, ó, esquece quem falou. Ah, tem gente que fala que o Bono Vox é cristão. Não sei, meu irmão. Cara, não me compete saber isso. Não importa, meu irmão, não importa quem disse, mas o que ele disse. E isso é uma verdade. Eu entendo isso no meu espírito. Cara, o nosso propósito é trazer a realidade do céu para a terra. Meu irmão, independente do propósito específico de cada um, todos nós, todos os propósitos têm a mesma finalidade, que é trazer a realidade do céu para a terra. Porque os propósitos, os dons, a gente estava lendo aqui hoje de manhã, os dons são variados, mas o espírito é um só. Os propósitos são vários, mas o objetivo é o mesmo, é trazer o céu para a terra. Falando de forma genérica, enquanto igreja, o nosso propósito é trazer o céu para a terra, e eu só posso trazer o céu para a terra ocupando meu lugar. Por isso que a minha posição e o meu propósito estão totalmente relacionados. O propósito de Esther era trazer o céu para a terra. Qual que era a verdade? O que o céu decretava sobre o povo? Que o povo estava imune a esse decreto, que o povo estava livre, que o povo teria a vida. Mas como Esther traria essa verdade para cá se ela não tivesse lá no lugar dela, que era o palácio? Meu irmão, como você vai dar luz ao seu destino se você estiver no lugar errado? E o que acontece é que o mundo tenta nos tirar da nossa posição. Sabe por quê? Porque se você estiver falando da sua posição, você não cumpre o seu propósito. A palavra fala lá em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 5, no versículo 13, que se o sal, ele perde a capacidade dele de salgar, de dar sabor, se ele se torna insípido, ou insípido, não lembro agora, com D, insípido, né? Se o sal se torna insípido, ele não vale de nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você fala, cara, você existe para isso, sal, você vai temperar, você vai dar sabor, cara. É para isso que você vai salgar. Aí você joga o sal, não está salgando, tá? Isso aqui não serve de nada. Você joga fora. Cara, uma pessoa fora do propósito é isso. Meu irmão, desculpa, mas uma pessoa fora do propósito não serve de nada. Ela é querida, é amada, é preciosa, filha de Deus, filha, príncipe, nobreza, sim. É, não deixa de ser. Mas meu irmão, ele não consegue fluir. Essa é a questão, esse não serve de nada. É assim, ele não consegue fluir. E sabe o que acontece? A terra quer nos tirar a posição para que a gente não flua, meu irmão. Para que a gente retenha, para que a gente não avance, para que a gente não aconteça, para que a gente não dê certo. O céu está proclamando, você vai dar certo. E a terra está assim, cara, vem para cá, para que você não dê certo. E é isso exatamente que eles tentam fazer, alterando a nossa posição. Eles tentam fazer com que, por exemplo, a gente seja omisso, como foi com Esther. Meu irmão, são mil formas de agir. E por muito pouco, Esther deixou o seu destino escapar. É aquilo que a gente estava falando. Mordecai fala assim: olha, Esther, se não for por você, se não fosse por ela, seria de outra forma. A palavra fala pra gente que, meu irmão, a palavra fala pra gente que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Meu irmão, o nome de Deus não vai deixar de ser adorado. Então você que sabe, irmão, você escolhe, ou vai ser por você, que ele te criou para isso, para louvor e para glória dele, para adoração. Ou, meu irmão, vai ser as pedras. As pedras rolantes. Só os stories aí. Vou adorar. Hoje está bem rock and roll. Sabe, meu irmão, são muitos fatores externos. São as vozes dessa terra, meu irmão. Quantas palavras você não ouve. E às vezes acontece uma palavra, ela vai manchar seu coração ali, cara. Assim. Aquilo te mata. Uma frase assim te mata. Às vezes são as intimidações, como a gente falou. Às vezes você gastar a sua vida buscando a sua satisfação pessoal. Você deixa de lutar por um propósito eterno, você luta por um propósito terreno, humano, vindouro. Enfim, a gente poderia falar inúmeras coisas, mas a grande verdade é que a terra quer te disposicionar, né? Todas essas vozes que ficam minando a sua mente. E em nome de Jesus, Senhor, que todas as vozes se calem, Pai, nos ouvidos dos seus príncipes, Pai. Essas vozes, elas querem te disposicionar, meu irmão. Elas querem trazer um padrão para você que não é o padrão dos céus. Elas querem te tirar do posicionamento dos céus. Olha só, o povo de Deus, eles tinham a Arca da Aliança, que por sinal nós temos uma réplica aqui. Não dá para você ficar embaixo da mesa. E numa determinada batalha, os filisteus tomaram essa arca, que foi a mesma batalha em que morreram Hofni e Finés e consequentemente Eli. Então os filisteus tomaram essa arca. Só que aí, o que aconteceu? Os filisteus levaram lá, entre os despojos, e colocaram lá numa sala. E tinha um tal de Dagon. Tinha um deus dos caras que era Dagon. Cara, aquele ídolo não aumentava a presença da arca. Por quê, meu irmão? Porque a arca, ela era o símbolo, ela representava, ela era a expressão material da presença de Deus. Então imagina, meu irmão, quando o povo foi entrar até a arca, meu irmão, a arca sempre ia na frente do povo, nas batalhas. Quando o povo foi entrar na terra prometida, cara, a arca ia na frente e eles precisavam atravessar o Jordão, meu irmão. O último obstáculo deles para a terra prometida era o Jordão. Cara, a arca ia passando e o Jordão se abriu igual ao Mar Vermelho e todo o povo passou em terra seca, meu irmão. Essa arca era muito top, era top, irmão, era muito fera. Isso aconteceu, irmão? A arca foi passando. E aí, os filisteus tomaram a arca, porque, meu irmão, o povo assim, ó, tava mal. Longe de Deus. Meu irmão, posso falar, a presença de Deus não é um amuleto. Entendeu? Mas isso é outra, essa é outra palavra. E aí, eles colocaram só que, cara, a presença de Deus é sempre a presença de Deus. Então, Dagon aguentava, os caras olhavam lá, Dagon tava caído, cara. Dagon se prostrava, eles olhavam assim, meu, quem mexeu na estalta? A estalta, meu irmão, ficava caindo prostrada diante da arca. Eles, meu, quem mexeu aqui à noite? Aí eles levantavam assim, meu Deus, eles falavam assim, cara. Aí sabe o que aconteceu? Aí teve dor, aí começou a dar uns tumores nos caras. Aí começou a ter uma infestação, meu irmão, de rato. Parecia Manhattan lá, meu irmão. Parecia Nova York, só tinha rato lá, cara. Parecia uns lugares de São Paulo, que eu achei de rato, meu irmão. Ah, só tinha rato ali, meu irmão. Aí eles fizeram uns ratos de ouro e uma úlcera de ouro, assim, ó. Uns tumores de ouro. E mandou de volta, falou assim, cara, a gente não quer essa arca não, desculpa. A gente mexeu naquilo que não podia, ó. Como oferta pelos ratos, toma aqui os ratos de ouro. Verdade, tá na minha, irmão. Aconteceu. Só que aconteceu. Aí eles mandaram, como eles mandaram a arca de volta? Eles pegaram um carro novo de bois e colocaram a arca lá e mandaram de volta. Só que chegou num lugar lá, os caras foram, viram a arca, deixaram lá. Tipo assim, eles deixaram a arca e ficaram olhando de longe. Aí os israelitas lá daquela região acharam, nossa, olha a arca do tesouro aqui. Bom, já acharam, vão voltar. Só que aí esses caras abriram a arca, não podia mexer na arca, né? Mas ainda deu ruim, né? Porque Deus, ele estabeleceu princípios para a presença dele, para a arca dele. Então, a arca, ela tinha alguns varões. E toda vez que eu falo da arca, eu pego esse varão. Tá vendo? Eu pego sempre a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui, gente? Então, os sacerdotes, eles carregavam aqui no ombro essa arca. Que divindade é essa, né? E eles carregavam a arca. Então tinha um processo para você tocar. Cara, a arca, eles tinham que cobrir lá a arca e tal. E a arca ficou na casa de um rapaz chamado Abinadab. Porque os israelitas foram lá mexer, deu ruim, pessoal. Vamos guardar essa arca. Tá dando muita confusão. Deixa na casa da Abinadab. E um dia Davi entendeu no coração dele que precisava trazer de volta a arca. Ele consultou os anciãos, consultou os líderes de 1000, os líderes de 100. Cara, você consultou todo mundo, consultou o povo, todo mundo entendeu. Cara, vamos trazer a arca de volta. Sabe o que Davi, meu irmão, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a arca e colocaram num carro novo de bois. Cara, eles esqueceram como Deus fazia, como Deus estabeleceu. Olha, a arca vai no ombro do sacerdote, no varão. Meu irmão, sabe o que eles pensavam? Eles trouxeram um método dos filisteus. E, entendeu? É isso que ele quer dizer com a gente. Ele quer tirar da gente a mente do céu. Ele quer tirar da gente a posição do céu. Porque se eu ocupo uma posição, eu ando conforme essa posição. Meu irmão, o povo de Deus já tinha mudado a posição deles. Eles estavam com uma posição de filisteu. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Deu tudo errado. O boi, ó, o boi refugou, a arca caiu, o Zá pôs a mão, a arca não estava coberta, com pano. Tudo errado. Por quê? Porque eles pararam, eles desalinharam dos céus. Esse fim de semana teve uma conferência na Cosma, muito, assim, cara, muito poderosa, irmão. Mas muito poderosa. Se chamava Ouvindo os Céus, cara, foi um monte de Deus. E foi legal porque na quarta-feira anterior a gente estava na casa da Carol e a gente estava falando sobre ouvir os céus, assim. Cara, é uma coisa que Deus tem falado com a gente, comigo muito. E ouvir os céus alinha a gente. Então, assim, quando a gente sai da posição, a gente para de ouvir os céus, porque, cara, a voz do céu vai sempre alinhando a gente para que a gente se mantenha na posição. E a gente foi perdendo isso. Sabe o que acontece, meu irmão? O mundo, ele quer nos afetar externamente para que a gente perca a nossa posição. Então, o povo de Israel foi afetado por fatores externos, foi afetado pelos filisteus, e eles perderam o lugar deles. E, cara, Mefibosete foi a mesma coisa. Fatores externos, uma condição física, um drama familiar, um trauma de infância. Cara, isso tirou Mefibosete da posição dele. E os céus sempre declaram a mesma coisa. Mefibosete, filho de Jônatas, príncipe de Israel. Cara, essa era a voz do céu para Mefibosete. Essa é a voz do céu para você, Léo, filho de Deus, príncipe do Senhor na terra. Cara, é isso que o céu fala para todos nós. E o céu está declarando isso agora, cara. Eu consigo ouvir, meu irmão. O céu está declarando isso para a gente nessa manhã. Mas, cara, o mundo tenta, de todas as formas, tirar esse nosso direito da posição. E sabe o que acontece? Hoje a gente está com o Mefibosete, a gente está aleijado, a gente está lá em Lodebar, esquecendo aquele que é o lugar que Deus declarou para a gente. Mas sabe o que acontece? O rei manda chamar a gente, olha, vem cá, igreja do Senhor, vem cá, filhos e filhas, vem cá, minha noiva, eu quero falar para você, cara, você é príncipe do Senhor, vem aqui e senta na minha mesa, e eu vou cuidar para você, e tudo aquilo que é seu por direito, que foi estabelecido para você, eu estou te devolvendo agora. É isso que Deus quer fazer com a igreja, meu irmão, é isso que Deus quer fazer com a gente. Comer na mesa do rei. Hoje é um dia favorável, meu irmão. Hoje é um dia oportuno. Sabe o que acontece, meu irmão? A gente está num ambiente de bondade do Senhor. A gente está num ambiente de graça, num ambiente de favor do Pai. E eu quero aqui profeticamente, meu irmão, eu quero liberar a sua vida aqui. Em nome de Jesus, eu quero liberar você para um reposicionamento. Ainda que o mundo tenha tirado aquele que é o seu lugar. Sabe, ainda que tenha acontecido com você como foi com Nabucodonosor. Vai haver uma retomada hoje na sua vida. E a palavra que Deus está colocando no meu coração aqui é que você vai recuperar o tempo perdido. Essa é uma palavra muito forte para você ouvir essa palavra. Recuperar o tempo perdido. Porque às vezes você está se lamentando por dias que você perdeu. Cara, a palavra fala que Deus é aquele que faz com que nós tenhamos a colheita onde sequer nós plantamos. Cara, Deus é o dono do tempo. Não há tempo perdido na presença dele. Só existe o agora. E tudo aquilo que você deixou de viver em sei lá, 3 anos, 10 anos, 3 meses, eu não sei qual o tempo de paralisia e o tempo que você está aleijado, o tempo que você está lá em Lodebar. Mas, cara, Deus, ele é poderoso para te colocar numa posição que você nunca tivesse passado por esse tempo. Nos faz, Deus, recuperar o tempo perdido. Mas o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus. Ora, Cara, o seu espírito é É um lugar exclusivo. Ah, cala que Deus maravilhoso, cara. Existe um lugar seu. Só Ele tem a chave, meu irmão. Só Ele pode tocar lá, cara, só Ele consegue entrar. Meu irmão, é tipo o sapato da Cinderela, meu irmão. Não cabe mais ninguém, cara. Só Deus, cara. Só Deus consegue entrar no seu coração, meu irmão. Não tem chance, cara. Só Ele pode falar no seu espírito. E esse é o lance da posição, meu irmão. A posição, ela acontece do lado de dentro. Não é do lado de fora. É por isso que quando a gente entende a nossa posição, pouco importa as coisas que acontecem do lado de fora. Então pouco importa a intimidação deles. Pouco importa os traumas. Porque eles me atacam do lado de fora. Mas eu sou forte do lado de dentro. E Daniel, olha aí, mais uma história recente pra gente. Daniel, cara, olha como Daniel entendia isso. Então o rei falou assim: bom, vamos pegar Daniel aqui, prepara um plano naquela velha. Então vamos ensinar a ele a nossa cultura, vamos ensinar a ele o nosso idioma, vamos fazer ele comer da nossa comida, vamos instruir ele. A palavra que eles instruírem toda a cultura babilônica. E Daniel falou assim: cara, eu sei quem eu sou. Eu sou Daniel. Até o nome deram um nome para ele. Mudaram o nome. Eu estava lendo dias, o nome. Eu acho que é de Misael que virou Mesaque. O nome de Misael significa assim: quem é igual a Deus? E o nome Misael? Não, Misael não, desculpa. Mesaque significa quem é igual a Cu, que era um deus dos caras lá. Cara, até o nome, que maldição, cara. Até o nome, cara, eles têm ajudado. Daniel falou: cara, eu sei quem eu sou. Sabe, meu irmão, a questão não era comida. Ah, então eu vou comer as frutas. Meu irmão, nunca é do lado de fora. É do lado de dentro. Jesus ensinou que não é comida. Ele falou: cara, contamina, meu irmão. Não é o que entra, é o que sai, cara. A questão é o que aconteceu dentro de Daniel. É que tem o jejum, meu irmão. Ah, a questão do jejum, meu irmão, não é o que você come, o que você deixa de comer. Meu irmão, a questão do jejum é o que está acontecendo tudo do seu lado de dentro. E Daniel entendeu aquilo e ele ouviu uma única voz que era importante. Então, cara, ele se posicionou. Ele encontrou a posição dele. E aquilo se reverteu em honra. E aquilo levou Daniel para o futuro dele. E posso falar, meu irmão? Aqueles meninos entenderam, o Misael, o Ananias e o Azarias, que acho que a gente como igreja tinha que chamar mais eles assim, não ficar chamando de Sadraque, Mesaque, Abdinego. Cara, chama os caras pelo nome de Deus deles, né, mano? Misael, Ananias e Azarias. Cara, o cara falou assim: ó, vocês vão morrer queimado. Aí a torre falou assim: ó, vai lá e aumenta o fogo. O cara que foi levar a lenha para aumentar o fogo, ele morreu de tão quente que estava. Ele foi jogar a lenha e morreu, cara. E eles entraram lá. Meu irmão, eles fizeram um culto lá dentro. Jesus falou: meu irmão, se Deus está num lugar, é culto, né, cara? Todo lugar que Deus está é culto. Então estava tendo um culto lá, meu irmão. Estava tendo um worship lá. Estava tocando até uma Bethel Church lá. E os caras: meu, você está vendo aí, ó? Os caras estão lá andando, eles estão passeando. Meu irmão, eles estavam lá fazendo umas cantigas. Sei lá o que está acontecendo, meu irmão. Foi muito doido. E eles falaram: mas tem um quarto lá, e olha só, meu irmão, e no meio do fogo eles olharam e falaram assim: olha, e a semelhança dele é como a do filho do homem. Cara, é muito poderoso você entender a sua posição. Cara, se eu estou posicionado, eu posso estar dentro do fogo, eu posso estar diante da estátua, eu posso estar em qualquer lugar, meu irmão. Eu sei que a estátua está só para animar a mensagem. Eu posso estar em qualquer lugar. Porque é do lado de dentro que isso acontece. Então a gente precisa, sabe, fazer o quê, meu irmão? A gente precisa voltar a olhar para os céus. Voltar a ouvir os céus para a gente entender a nossa posição. Eu tinha falado agora um pouco de Nabucodonosor. Sabe o que aconteceu, meu irmão? A palavra fala que Nabucodonosor, ele se tornou como se fosse um animal. Fala que o pelo dele parecia pena. Nojo, né? Tá vendo, meu irmão? Cara, meu irmão, fica em Deus, cara. Não ficar em Deus é muito nojento, velho. É zoado, é zoado. Nabucodonosor, ele estava igual um animal. E aquilo foi uma palavra. Aquilo foi uma tragédia anunciada. Só que fala que enquanto ele estava ali no meio dos animais, como um animal, ele contemplou, falou que assim, voltou o entendimento. E ele olhou para o céu e ele bendisse o nome do Senhor. Se eu não me engano, isso é Daniel 4, eu acho. Eu estava lendo esses dias. E naquela hora começou a me dizer o nome do Senhor. E cara, ele se restabeleceu e tomou o lugar dele. E fala que a glória e a majestade dele foram maiores do que jamais tinha sido. Cara, quando a gente contempla o céu, Deus tira a gente lá de Lodebar, cara. E põe a gente no palácio. Deus tira a gente do meio dos animais, porque a gente está chafurdando a lama. E Deus pega e fala assim: cara, você é filho. Cara, Deus me tira de lá do lugar, entra para a boca do nosor. Cara, e me reveste de majestade. Cara, você tem que ter essa posição? Cara, é nos céus. Você quer nunca sair da sua posição? Cara, então você tem que estar no link ali, ó. No link do céu, cara. No link todo dia, dia e noite, noite e dia. Para você estar sendo alinhado dia após dia. Ele foi reposicionado e teve a sua glória devolvida, restituída. E o rei está aqui hoje. Esse é o caminho de Mofibosete para a gente. Porque isso precisa começar aqui, meu irmão. Isso precisa começar com a gente. Essa história que eu estou contando, cara, é a história da igreja. Esse Mofibosete aqui, hoje, nessa noite, nesse contexto, quem está falando? Cara, somos nós. Pastor Hernandes Dias Lopes, falei que eu ia citar um pastor para compensar o Warren Vox. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse assim: Deus não, Deus não irá restaurar a nação antes de restaurar a igreja. O juízo começa pela casa de Deus e a mudança começa nos nossos corações. Cara, começa aqui, começa aí para os filhos da luz. Porque nós somos mais importantes? Cara, não existe isso, mais importante, não existe melhor, não existe pior. Mas existem fluxos no céu, existem caminhos. E cara, o caminho que Deus predeterminou foi esse. Cara, dúvidas? Dá uma olhada lá. Essa resposta eu não tenho. Por que é esse caminho no outro? Não sei, foi Deus estabeleceu. E ele é mais sabido do que eu. Então eu confio no que ele fala. Mas qualquer dúvida, não, pode perguntar. É que eu deixo para perguntar outras coisas. Eu tenho outras dúvidas. Mas sabe onde é isso, meu irmão? Começa aqui com a gente. A restauração vai começar dos céus, pelos filhos da luz. E a verdade é que a igreja, ela está aleijada com o Mefibosete. A igreja, ela está, sabe dessa igreja? A igreja está morta, meu irmão. A igreja está morta igual a filha de Jairo. Tá vendo? A gente não lê a Bíblia, mas a gente está falando dela. Cara, uma vez eu estava numa pregação do pastor Leandro Barreto, da Poema. Cara, eu preciso entender essa verdade. E ele fala assim: a gente não vai entrar nesse assunto, mas só uma pincelada. E ele fala assim: cara, naquela hora, porque quando Jesus chega lá tinha aquelas mulheres contratadas lá, as tais da carpideira lá, estavam chorando. Todo mundo falou assim: ah, morreu. Jesus falou assim: cara, deixa comigo. Estou parafraseando aqui, deixa comigo. E a palavra fala que entrou lá Jesus, Pedro, Tiago, João, Jairo. E aí o pastor falou assim: cara, aquela menina era igreja, e aqueles homens eram cinco ministérios. Rapaz do céu, nervosa a revelação dele lá. Eu não consigo nem transmitir a todos entendendo tudo isso. Porque ele só comentou, uau! Mas eu não quero focar aqui em cinco ministérios, eu ainda estou entendendo isso. Mas sabe o que acontece, meu irmão? O que eu quero falar disso é porque para levantar uma igreja que está morta, precisam ter pessoas que ocupam a sua devida posição. Cara, se a gente quer começar aqui a restaurar, a reedificar a casa de Deus, a restaurar o tabernáculo caído de Davi, cara, precisamos de pessoas que entendem a sua posição, porque elas conseguem fluir e elas conseguem trazer vida. Então Jesus olha para mim e fala assim: menina, levanta. Cara, ela viveu. loucura. Aí, um dia estava lá o menino, lá, o filho, esqueci o nome agora, mas o menino estava morto lá. Aí o profeta falou assim: vai lá, Geazi, põe lá o bordão lá no menino lá, põe o bordão no rosto do menino lá, e ele vai levantar. E colocou o menino levantado, cara. Aí Eliseu falou assim: meu, deixa ele lá, Eliseu, vai tão branco lá. Aí ele foi lá e foi orar, e chegou lá e orou pelo moleque, meu irmão. E posso falar, acho que ele ungiu com 12 litros de óleo, meu irmão. Meu irmão, aí ele afundou o moleque 7 vezes lá no Rio Jordão, e o moleque não vivia. Sabe por quê, meu irmão? Porque tinha uma posição para isso acontecer. Até nisso tinha uma posição. Ele tinha que deitar sobre o menino. Mão na mão, olho no olho, boca na boca. E quando ele foi na posição, o menino viveu. É que Jesus era muito zica, meu irmão. Jesus nunca errou a posição. Jesus era demais, né? Tá vendo? Até os profetas erram, mas Jesus não errou nenhuma, meu irmão. Outro dia lá, estava tendo um enterro lá, meu. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, cara. Tocando esquife. Ele tocou o esquife e o menino viveu. Uma vez falaram pra mim que Jesus era músico. Falaram que ele tocava esquife. Você não é Jesus músico? Jesus é músico, é? Tá aqui na Bíblia, ó. E Jesus tocou o esquife. Ele ressuscitou o menino tocando. Da hora, hein? Tem na sua glória, tem o esquife também? Esquifista. Mas, cara, Jesus, ele entendia a posição dele. Porque Jesus, olha lá a história de Jesus, meu Deus, evangelhos. Jesus, ele se retirava e ele ia se alinhar com o Pai. Meu irmão, Jesus, quando ele era com o Pai, ele ia lá e falava assim: ó, Pai, me alinha aqui. Lá no jardim, Jesus chegou e falou: Jesus, Deus, eu. Cara, eu não quero. Sabe o que era isso? Isso era um desalinhamento. Quando a carne de Jesus queria desalinhar ele, porque ele estava intimidado, cara, veio uma palavra dos céus. Qual? O silêncio. Ele mesmo se respondeu. Porque é dos céus, né, Jesus? Ele falou: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Aí ele deu pronto. Mas todavia assim, a feita estava bom. A gente brinca. Mas, cara, foi isso que aconteceu. Ele orou e alinhou. E ele entrou na posição dele. E, cara, ele cumpriu a maior missão de todas. Ele cumpriu o propósito dele porque ele se alinhou. Porque ele ficou na posição que ele tinha que ficar. Ele encontrou a posição que ele tinha que ficar. Só pessoas que entendem a sua posição podem dar vida a uma igreja moribunda. E hoje é isso que está acontecendo. Davi sabia a posição que ele tinha. Por isso Davi podia restituir Mefibosete. Porque ele sabia que ele era rei e que os decretos estavam na mão dele. E que as propriedades de Saul. Meu irmão, Davi tinha direito sobre qualquer coisa por ser rei. Tanto que quando ele vai oferecer um sacrifício lá na ilha de Araúna, o cara olhou assim. Ele falou: ó, eu preciso disso, disso, disso, disso. Ele passou a lista lá. Eu preciso disso, disso, disso para fazer um sacrifício para o Senhor. A cara: está aqui, meu rei. Mas, ó, está aqui. Ele falou: quanto custa? Ele falou: não. Meu senhor, você é o rei, você é dono de tudo. Davi tinha direito sobre qualquer coisa que ele quisesse. Por isso ele falou assim: cara, eu sei a posição, então eu posso fluir e trazer Mefibosete de volta para o lugar dele. E se nós entendemos a nossa posição, a gente vai pegar uma igreja quebrada e falar: cara, igreja, eu vou ajudar você a voltar para o seu lugar. Porque eu sei aquilo que eu tenho em Deus, e eu sei a posição que eu estou ocupando em Deus. Homens dando luz ao seu propósito. Porque no céu, meu irmão, a igreja é viva. Como aquela menina, nos olhos de Jesus, ela nunca esteve morta. Por isso Jesus fala assim: ela morreu, ela dorme. Cara, olha como Jesus vê as coisas. O olhar da terra fala: Jesus está morto. Ele: não, está vivo. Aí Jesus chega lá e o amigo dele, cara, meu, o amigo de Jesus, cara. O amigo de Jesus morreu, cara. E olha que louco, Jesus chorou, meu. Porque o amigo dele morreu. Mas Jesus chorou sabendo que ele estava vivo. Aí Jesus falou assim: meu, tadinho, ele está fedido. Acho que ele chorou só porque ele estava fedido, meu irmão. Porque Jesus sabia que ele estava vivo. que Jesus chorou? Não sei. Eternidade vai ser. Meu irmão, a eternidade vai ser. Senhor, por que o senhor chorou? Se você saber aqui, calma. Aí ele vai falar: ah, a eternidade vai ser isso. O Web vem lá da e falou assim: ó, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus: Deus, por que você criou o caracol? Ele não serve para nada. Aí ele falou assim: aí Deus vai me contar. E quando ele me contar, eu ficarei bilhões de anos me deleitando nessa verdade. Isso é louco, cara. E vai ser assim. Meu, o céu vai ser muito bom, irmãos. Vai ser muito legal. Espero vocês lá. Vai ser muito bom. Mas Deus aí precisa de pessoas que entendam a sua posição. Ezequiel 22, 30. A palavra fala assim, cara. Busquei por um homem que levantasse um muro e se colocasse na brecha perante mim por esse povo. Cara, Deus está procurando pessoas que levantem muros e coloquem na brecha diante de Deus por essa igreja. Pessoas que vão se posicionar pela igreja dele. Ah, mas o cara, pelo amor de Deus, evangelistas, missionários, por favor, me entendam. Não estou falando, eu estou falando de fluxo. Porque tá lá, acho que em Romanos, né? Cara, como as pessoas vão crer se não há quem pregue? A palavra fala que os pés são formosos, os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz são formosos. Meu irmão, então deixa Deus primeiro tratar seu pé. A igreja está com o pé, meu irmão, tá louco. Olho de peixe, unha encravada, pé de atleta. E eu falo, eu entendo de pé zoado. Quem já viu aqui meu pé sabe do que eu estou falando. Cara, esse é o problema. É um fluxo. Mas, meu irmão, Deus está procurando por homens que se colocam numa posição. E eles vão tapar as brechas e vão se posicionar pela igreja. Para estabelecer, para devolver a igreja ao lugar dela. Pessoas que vão ser, sabe como, irmão? Pessoas que vão ser como aqueles homens que desataram a Lázaro. Porque veio uma voz do céu, que era a voz do rei, que era a voz de Jesus, e falou assim: ó, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, meu irmão, toda tarde, pulando. Cara, e tinha uns caras que começaram a desatar a Lázaro. Cara, esses são os caras que entendem a posição. Qual a sua posição? Ah, eu desato o mundo. É isso. Mas, cara, eu trabalho na igreja, cara. Eu toco a igreja. Eu toco a igreja ferida, cara. Meu, eu vou lá e eu sou o cara que vai buscar Mefibosete lá em Lodebar, cara. Porque Deus me escolheu para isso. E eu fui nisso. E essa é a minha posição. Meu irmão, eu entendo que hoje o certo do Senhor está estendido para nós. Não foi para Esther, Deus. Cara, o favor de Deus está sobre a gente. Mas o certo do Senhor, ele se estende para aqueles que se aproximam. Para que o certo do Senhor se aproxime dele. O favor do rei, ele veio para reposicionar a igreja na mesa dele. E, meu irmão, eu quero convidar você. Se você é assim como foi com Nabucodonosor, cara, se você quer voltar a olhar para os céus, cara, se você quer voltar a se alinhar, para voltar àquele que é o seu lugar, eu quero te convidar para vir aqui à frente. E a gente vai orar junto. E nós vamos selar esse tempo profético. Essa oração é para isso, porque esse tempo não acaba aqui. Não vai acontecer uma mágica enquanto a gente está orando. Mas, cara, a gente pode selar esse tempo. A gente pode expressar ele diante dos céus. E enquanto vocês estão vindo, eu quero fazer uma leitura aqui, que eu creio também que é profética, que está lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 16, que fala assim: que depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda, o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. Senhor Deus, eu creio que o Senhor quer levantar os príncipes, Pai. O Senhor quer levantar os seus príncipes nesses dias, Senhor. E eu estou aqui, Pai, diante dos príncipes e das princesas do Senhor. estou aqui dentro da igreja, estou aqui dentro de pessoas que querem assumir um lugar em Deus. Pessoas que querem se posicionar, que têm entendido, Pai, que o Senhor tem um propósito, um destino. Senhor, que privilégio estar aqui diante dos homens e mulheres que vão reconstruir a igreja. A igreja está morrendo, irmãos. Glória a Deus, que existem pessoas que estão entendendo o chamado delas. Vocês estão entendendo o chamado de vocês. Glória a Deus por isso. Meu irmão, se por acaso você está aí no seu lugar, eu quero te convidar a ser participante disso. Eu quero te convidar a estender as suas mãos sobre essas pessoas e orar por elas. Aqui harmoniamento dos céus nessa manhã. Senhor, coloca elas no lugar delas, Pai. Reconstitui a posição dos seus filhos. Ora, basura, derebala, basura, derebanai. Eu vejo aqui como se fosse o céu sendo rasgado sobre essas pessoas que estão aqui na frente. E eu vejo caindo sobre elas dons do Espírito Santo. Eu vejo caindo um entendimento de propósito sobre a vida de cada um deles. Um senso de posicionamento para cada um deles. Ah, Deus, traz um entendimento. Senhor, que eles possam olhar para as mãos deles e enxergar, Pai, quais são as armas que eles carregam. Que eles possam Pai, e abre os olhos dos seus filhos. daqueles que eu não conheço, porque eu tenho, Pai, no meu coração, eu tenho entendido que existem algumas coisas que o Senhor quer liberar nos céus. Ela vem para nos exortar, Pai. A profecia, ela tem um caráter de encorajamento. Porque quando nós liberamos uma palavra profética, Senhor, essa palavra, ela está impulsionando, ela está encorajando, ela está empurrando, ela está despertando uma vida para o seu destino. Senhor, enche a boca, Pai. Enche a boca dos que estão com palavras proféticas. Em nome de Jesus, Senhor, nós temos uma enxurrada de palavras, de ansiedade, de textos, livros, cara, enciclopédias. Senhor, nos dá uma parça de palavras proféticas. Cada um dos seus filhos, Senhor, que haja uma palavra na minha vida. Porque a tua palavra nos diz, Deus, que a palavra no tempo certo é árvore da vida. Jesus, nos enche de palavras. Mas, meu irmão, entre nele. Não perca tempo, não perca oportunidades. Isso vai destravar a sua vida.